e desilusão. Os homens se afastam da verdade. O Senhor observa com o coração aflito, mas Noé encontra a graça em meio à maldade. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança na tempestade, és a nossa segurança. Dá-nos a fé como a de Noé. Conduz-nos, Senhor, na Tua luz, nosso Rei. A terra cheia de violência e pecado, mas Noé andava em Tua direção. Construiu a arca, um abrigo sagrado, para preservar a vida com Tua proteção. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança na tempestade, és a nossa segurança. Dá-nos a fé como a de Noé. Conduz-nos, Senhor, na Tua luz, nosso Rei. E de cada espécie dois irão entrar na arca da salvação, juntos a navegar. As promessas de Deus sempre a nos guiar. Tua graça nos abraça. Em Ti encontramos proteção. Teu pacto é nossa eterna aliança. Em Teu amor temos salvação. Ó Senhor, Tu és a nossa esperança na tempestade, és a nossa segurança. Dá-nos a fé como a de Noé. Conduz-nos, Senhor, na Tua luz, nosso Rei.